você. E a qualquer momento ele vai te surpreender. Espera mais um pouco, está chegando aí tudo aquilo que ele prometeu. Deus está preparando o melhor pra você. Quando chegar, você vai ver que Deus está preparando o melhor pra você. Silêncio, ele está agindo, e as correntes, ele está...